1º de abril. Em outras épocas eu já cheguei a fazer piada com esse dia. Eu lembro que no cordéis.com, né, eu cheguei a fazer um artigo de brincadeira que eu criei uma rede de artigos. Eu criei até artigo em inglês para botar como referência para dar mais força para notícia falsa de brincadeira naquela época que tinha a ver com tecnologia. É, para podcast eu nunca fiz nada 1º de abril, primeiro porque eu acredito que a maioria do pessoal que ouve não ouve no dia mesmo, né? Ouve depois. Pelo menos eu faço isso sempre. E segundo, né, dessa vez não tinha como fazer nada desse tipo porque a gente está vivendo uma situação realmente séria no país. Depois de Marielle Franco teve esse atentado a um ex-presidente e o ódio, ao que tudo indica, continua sendo estimulado por certas forças que têm alcance nacional. Devemos aproveitar o momento para pensar nas notícias que a gente recebe, na credibilidade delas. Já tentaram, no caso de Marielle Franco, tentaram destruir a reputação dela com notícias mentirosas a respeito. Depois, a tentativa mais recente é de despolitizar a imagem dela, ignorar toda a luta que ela fazia lá no Rio, que eu, para ser sincero, não acompanhei, mas eu vi depois da execução, né, no que repercutiu, eu vi o trabalho que ela fazia por lá. Então eu sugiro que aproveitem esse dia para pensar a respeito de fake news, para pensar no que está acontecendo com o país, que sinceramente, se continuar nesse ritmo, a gente vai entrar em um regime autoritário e intolerante com quem pensa diferente. Espero estar errado, mas esse é o meu recado. Voltando agora para a pauta que a gente tem, hoje vocês ficam com a terceira parte da conversa sobre a luta sindical. Espero que gostem. Bom episódio. Eu sou Carlos Sangaldino. Hoje estou aqui no Sintufal para uma conversa sobre luta sindical e tenho como convidados Davi Fonseca, um dos coordenadores aqui do Sintufal. E Evilásio Freire, também coordenador do sindicato do Sintufal. E vamos lá. Está começando o Politcast. Não, e sobre isso, né, é interessante também quem é trabalhador perceber que em movimentos de greve, por exemplo, as pautas não costumam ser binárias. Sim. Geralmente não é, a pauta não é acontecer isso, né, uma coisa só, aumento de tantos por cento, acabou. Geralmente a pauta envolve vários pontos, né, reivindicados. E aí, você julgar a vitória ou derrota de uma greve é complexo por conta disso, né? Porque geralmente se ganha alguma coisa daquilo. É, e o quanto você vai ganhar tem a ver com a mobilização, né? Você tem combinações também. Às vezes você tem uma vitória política da greve, porque você sai mais organizado, você sai com a moral em alta, mas você não teve vitória econômica, por exemplo. E às vezes você tem vitória econômica, mas você pode não ter propriamente uma vitória política junto, porque você... Aconteceu o inverso, né? A categoria saiu em frangalhos daquela luta, por mais que tenha conquistado alguma coisa economicamente. Realmente a avaliação ela tem que ser mais ampla, né? Ela não pode ser, nem tampouco pode ser uma avaliação meramente corporativista, né? Ainda que você tenha pautas que vai atender determinada categoria, isso é inescapável no mundo em que a gente vive, mas tem que ter, acho que, essa visão maior de conjunto mesmo, né? Avaliar que você tem conquistas, inclusive econômicas. Tem conquistas econômicas que não são meramente salariais, né, que não podem ser reduzidas a um índice, né, que às vezes é um direito, é algo que você vai conseguir usufruir mais na frente, enfim. E tem as questões... Tem a ver com carreira, por exemplo, né? Isso. E tem as vitórias políticas, né, porque a gente... essa última fala da Vilásio eu acho importante, porque ela também dá a dimensão de como nós somos devedores de toda a história que vem antes da gente, seja por bem ou por mal, né? A gente vive sob condições que foram influenciadas não só pela geração passada, mas pelos os lutadores que fizeram a greve de 17. E a história é implacável, né? E você vai ter ali condições, ora mais favoráveis, ora mais não favoráveis, desfavoráveis, de resultado de lutas anteriores que chegam até você. E como é que se fala? Impõe a realidade daquela forma. Então a gente pode fazer um exercício de mais curto prazo, olhar as greves da década de 2000, de 90, de 80, conquistaram isso, não conquistaram isso, e portanto a gente está aqui. Mas até antes disso, isso vale, seja para as conquistas, conquistamos uma carreira depois de 10 anos pelo menos de luta, conquistamos aqui no setor público, no âmbito da FASUB, uma carreira em 2005. Né? Mas para conquistar essa carreira e ter 10 anos de luta, foi preciso que o setor público na década de 80 fizesse toda essa discussão de se transformar em sindicato, né? E esses sindicatos surgiram também, essa discussão foi possível no setor público, porque você tinha uma experiência anterior acumulada pelos trabalhadores que não necessariamente vinha do setor público, né? E tudo isso tá interligado. A gente não pode perder essa dimensão, né? Porque senão a gente acaba pensando que os sindicatos são coisas naturais que estão aí independente do que aconteceu na história. Se independente do que acontece na história, independe da minha ação hoje, né? Então, se hoje a gente tem um grave problema de representatividade em relação também aos sindicatos, esse tipo de pensamento precisa ser combatido e precisa ser mostrado isso, né? Como o nosso destino, não só no âmbito sindical, do nosso trabalho, tem a ver com o que as gerações passadas, de lutas anteriores fizeram, e não há possibilidade de neutralidade nessa história. Né? Você vai ter que saber de que lado você vai estar e como é que você vai agir. Né? A inércia também é uma forma de ação, né? na vida política ou sindical. Você dá de ombros é você fazer alguma coisa já. E eu acho que é importante ter. Forte, né? Tem um significado e é importante isso essa ideia ser trabalhada. Né? Uma grande conquista do. Aí vamos pegar o servidor público não como um privilegiado, mas a carga horária do país é 44 horas, nós conseguimos 40, o nosso contrato é de 40. E a nossa grande luta, e não é de agora, eu tenho 35 anos de universidade, vou completar, e a nossa grande luta é as 30 horas. O que é que o governo faz agora? O governo agora, depois de perder vários rounds, várias categorias ganhando esse direito de flexibilização de horário, ele cria uns órgãos de controle e que passa a atuar em cima da gente e vai fazer o quê? Uma coisa que a gente sempre abominou, né, que foi o ponto eletrônico, ele tenta controlar a gente e aí não está tentando trabalhar 30 horas, tentando trabalhar 40, né, tentando forçar 40 horas. Então, o trabalhador não reage a isso. Isso não é corporativismo. Outra coisa que os sindicatos muitas vezes se atrapalham e faz mal. Isso que um sindicato conquista, o que o seu conquistou, é motivo para eu incentivar o meu trabalhador. Não é motivo para eu acusar vocês de corporativismo. Isso é motivo para eu instruir a minha base que poderá ser feito aquilo, que a luta da categoria é por condições de trabalho. Se você trabalha 40 horas, 45 horas, 44, você passa a trabalhar 40, você vai ter mais 4 horas para você. Semanalmente. Se você passa a trabalhar 30, você vai ter mais 14 horas. Será que o país deixou de produzir por isso? Não, você vai abrir mais vaga de emprego. Então, os trabalhadores não conseguem assimilar isso. E dentro do serviço público, muitas vezes eu fico irado quando a gente está lutando por 30 horas, que o cara diz assim, meu contrato é de 40. Então, trabalho 40, cara. Não sou nada contra, eu vou continuar lutando por aquilo que eu acho que é justo. Né? Que é justo. Por exemplo, a UFAL fica aberta, por exemplo, uma repartição. A repartição não fica aberta de 7 a 1. A repartição fica aberta de 7 a 22 horas. É normal que ela tenha horários que se encontrem ali. Então, isso é uma conquista do trabalhador e a população que, em vez de ter a universidade fechada 14 horas, ela tem a universidade aberta 14 horas. É o contrário. Em vez de fechada, ela está aberta. Está lá, vários cursos, noturno, um monte de coisa, qualificando a população. Mas muita gente acha que não, isso é um privilégio. Qual o privilégio disso? Não, um exemplo prático disso é de fato, quando os assentos sociais conquistaram as 30 horas, né? Depois veio ser contestado de várias formas, mas eles conquistaram bem. Isso fortaleceu a luta dos enfermeiros que depois conseguiram 30 horas. Então, se a gente hoje luta a redução a conquista da redução da jornada de trabalho no setor público, pressiona pela redução do conjunto, né? Não é o contrário. Então essas lutas elas vêm a confluir, elas não entrelaçadas, né? Elas não vão se opor necessariamente. E as categorias têm conseguido isso pela sua exposição ao trabalho, né? Por exemplo, o assistente social, como ele citou, a assistente social está no hospital portando notícia de quem está mal, de quem está bem, de quem morreu. Tu imagina as 6 horas que ela fica ali submetida a uma tensão, né, de como vai passar aquilo, né? Você não trabalha só fisicamente, você não é um trabalhador braçal. Quando você está no setor público, você é um trabalhador que você trabalha do pé até o que há de melhor na sua mente, né? Você está ajudando outras pessoas, você está trabalhando para outras pessoas. Muita gente chama isso de corporativismo, mas eu não vejo isso como corporativismo. Eu vejo como conquista de um trabalhador que tem que servir cada vez melhor a sua população. Agora, com isso, a gente sofre várias intempéries, como sucateamento, falta de pessoal, falta de investimento, e a gente ainda recebe essa carga como se fosse culpa da gente, né? Quando falta vontade política. E é isso que o papel fundamental que a gente tem numa entidade classista que está nesse setor, não é só o nosso trabalhador, é a população. Você imagina se eu chegar no HU e explicar para aquela população por que a gente está em greve. Ele vai querer saber por que a consulta dele foi suspensa ou por que o médico não foi. E o problema são as pessoas que se aproveitam desse trabalho aí, né? E acabam prejudicando tudo aquilo que a gente está trabalhando porque ele mesmo faltou. Ah, foi a greve. Não, ele podia vir, mas ele preferiu fazer outra coisa. Então a gente tem uma situação bem complicada no movimento sindical, que muita gente acha que é fácil no setor público, e é um dos setores mais difíceis. A gente não está parando uma linha de produção. A gente está parando uma linha de atendimento que atinge a população de um modo geral. É diferente. Quando eu paro a linha de produção, eu quero atingir o patrão e quero deixar de produzir ali, fazer com que ele leve prejuízo. Mas a população é quem menos tem culpa. Mas o governo, muitas vezes, a gente tem que fazer isso. Só uma palavra sobre essa questão da redução, né? Quem é contra a qualquer luta de redução da jornada de trabalho tem que dizer o que é que acha, quem é que deve usufruir da riqueza que a humanidade produz, né? Porque se no primórdio do capitalismo se trabalhava 14, 16 horas, isso é normal, com muita luta se reduziu para 8 horas, né? E antigamente você tinha, a humanidade se deslocava o mais rápido possível de trem, né? Hoje a gente já mandou gente para a Lua, né, faz viagem ao espaço. Ou seja, consegue. A gente desenvolveu a tecnologia, desenvolveu a riqueza humana, as forças produtivas da humanidade, e isso precisa ser usufruído pelos trabalhadores também, né? Então, se a gente continua trabalhando as mesmas horas, tem alguma coisa errada aí, né? Só alimentando o 1%. Exatamente. Até porque a lógica do capitalismo é esse, né? Ele cria muita riqueza, só que essa apropriação tem que ser por poucos. Quando a gente consegue um avanço com a redução da jornada de trabalho... Ele cria muita riqueza, mas concentra essa riqueza. A gente tá se contrapondo a isso. Pelo menos pegando um pouco maior, uma parte um pouco que já era nossa, que está sendo roubado nosso. Né? Você tem... Se antigamente, numa repartição pública, você para escrever um memorando, né, você ia botar o papel numa máquina de datilografar, você ia datilografar, depois você ia para um mimeógrafo para você reproduzir aquilo e para você passar. Hoje você faz isso no computador, imprime, você manda por e-mail. Então você existiu o quê? Um desenvolvimento da técnica que permite hoje uma produtividade muito maior. Porque essa produtividade também não pode se reverter em benefício do próprio trabalhador e ele ter um pouco mais de tempo livre. E aí, não só para... Ah, porque a gente precisa dizer que esse tempo livre muitas vezes é utilizado para formação, né, do que vai se reverter no trabalho e tudo mais. Mas eu não queria nem justificar por isso. As pessoas têm que ter tempo livre para usufruir da sua vida, usufruir da sua família, para ter lazer. Porque a gente não está na vida para trabalhar só, né? A gente está na vida para viver e ser feliz. Então, a nossa luta de redução da jornada de trabalho tem essa dimensão, sim. O serviço público precisa ser atendido com eficiência, né? Nossa defesa é que essa redução não seja só do serviço público, é claro, mas em falando de serviço público tem essa questão com a dimensão do público, sem perder qualquer eficiência, porque a técnica, o avanço da técnica permite isso. A gente tem que defender que essas conquistas se revertam também em benefício dos trabalhadores, né? Quem dá mais? Agora sobre organização dos trabalhadores, formas de organização. Qual a diferença de um sindicato para uma associação na prática? Assim, o sindicato, ele, em termo, ele é uma forma de associação, né? Porque associação você pode ter várias. A gente pode fundar aqui um clube de cinema, isso é uma forma de associação. Mas do ponto de vista do movimento sindical, as associações, elas sempre foram alijadas da luta. O Evilásio vai me corrigir se eu estou errado, mas assim, eles nunca foram tão focados na luta econômica, né? Eram associações que visavam mais a criação de políticas mais lúdicas, né? De fazer lazer, ou de fazer algum tipo de proteção social, né? De assistencial ao trabalhador. As associações sempre tiveram muito mais essa característica, né? Enquanto que a disputa pela luta pelo salário, a disputa pelo tempo, né? Nessas lutas todas, e até a luta política, que o sindicato também não pode se furtar, elas foram feitas pelos sindicatos, né? Pela forma sindicato de organização. Mas não deixa de ser uma forma de associação, né? É uma forma específica de associação que tem como foco a defesa dos trabalhadores, em especial os interesses econômicos dos trabalhadores, mas que não precisam se reduzir a isso. Pelo contrário, para conseguir ter eficiência na luta dos interesses econômicos do trabalhador, o sindicato precisa também organizar os trabalhadores em outras frentes, precisa ajudar a conscientização política dos trabalhadores, precisa ajudar os trabalhadores a se relacionarem e socializarem entre si. Então tem as suas atividades lúdicas e culturais também, mas tem como foco principal a luta econômica, dos interesses da sua base. Enquanto as associações, em geral, pelo menos do que eu entendo, ficam mais a uma visão mais essencialista, né, mais social e menos de luta, menos política, menos econômica. Até na sua estrutura, pela própria formação, eles têm o controle maior dos trabalhadores, o sindicato. É ele que organiza a sua eleição, é ele que... por exemplo, a sua eleição geralmente é mais democratizada, né? Geralmente as associações, elas sofrem uma interferência direto nas suas direções, dependendo do ambiente que elas estão. E não era diferente no serviço público. Pasmem, por exemplo, teve muita gente que foi diretor da associação, depois foi chefe de gabinete, às vezes era um professor, muitas vezes não tinha eleição, reunia um grupo mais afinado, assim, e tinha o apoio do reitor na época, estou falando mais da parte que eu conheci, chegando ao ponto da gente ganhar uma eleição de um grupo que estava lá remanescente, sendo articulado pelo reitor, a contribuição era fictícia, né? E nós ficamos 6 meses com a mão na cabeça, nem os funcionários a gente conseguia pagar, porque a reitoria foi lá e tirou o seu quinhão. E a gente teve que fazer negociações. Na época nós tínhamos um reitor que era bem complicado para essas coisas, mas talvez até mais democrático que muita gente que passou eleito pela universidade, porque ele acabou sendo sensível. Nós tínhamos uma creche, que hoje é o NDI. Então, juntando tudo isso, o sindicato, eles têm uma estrutura, vamos dizer assim, até na sua constituição, muito melhor, muito mais centrada, muito mais organizada pelos trabalhadores. Geralmente é oriundo de congresso, né? Geralmente faz congresso e reformula o seu estatuto, enquanto que a associação, ela é uma coisa mais de pequenos grupos organizados. O sindicato não, ele é extenso a toda a categoria, mesmo o grupo tentando se organizar dentro dessa estrutura, mas se torna mais difícil a organização. Outra coisa, a gente tem vamos dizer assim, o sindicato, ele tem na sua origem organizar os trabalhadores. Organizar para a luta, associação não, eles se organizam mais, como ele falou, ludicamente, é um torneio de futebol, eles trocam ideias, né? A questão cultural, as festas compartilhadas, o sindicato faz isso, mas esporadicamente, mas sua luta principal é organizar os trabalhadores. E para isso, quanto mais você tiver em sessão junto a outras categorias, no sentido, ele citou como exemplo hoje, os rodoviários, são 3 categorias no sindicato, mas que ainda enfrenta muita dificuldade, ainda tem na sua maioria, cooptado pelos patrões, né, e financiado por eles, ainda há muito grupo que permanece 15, 20 anos dirigindo um determinado sindicato, porque ainda o poder do patrão ainda interfere muito. E tu sabe como é que é, né? São concessões públicas, mas que tem sempre um patrão que interfere direto dentro do sindicato e muitas vezes sempre remanesce por anos e anos um grupo majoritário ali que acaba fazendo esse, vamos dizer assim, o sindicalismo de resultado, da calada da noite, o sindicalismo amarelo que se deixa financiar, que tem o, né, tem as benesses do patrão e que muitas vezes a categoria desconfia, mas não consegue provar. Então eu acho que os sindicatos eles têm, e imagina isso, acontece no sindicato, imagina nas associações, que hoje elas são reconhecidas, mas não como um instrumento de representação total do seu filiado. A questão jurídica, até, por exemplo. Juridicamente o sindicato tem um poder muito superior de representar os seus filiados. A associação não. Ela pode até representar, mas você tem que procurar, fazer procuração individual, pode fazer um processo coletivo, que foi assim as nossas principais conquistas, como o URP e outros processos que antecederam ao 89. Quem negocia direitos, com, seja com o Estado, no nosso caso, seja com patrões, são os sindicatos. São os sindicatos. Né? E reconhecido pela Justiça do Trabalho e até pela Justiça Federal, eles são o órgão de representação legal, onde eles podem substituir um trabalhador ou 10 mil trabalhadores sem nenhum problema, só com a procuração oriunda da sua diretoria e dos seus estatutos. Né? Ele entra com a relação de filiado e ele pode substituir. Na associação, um processo pode ter 3 volumes, passa a ter 20, 30 volumes, porque está cheio de procurações individuais. E vale lembrar que tem hoje sindicatos que ainda permanecem com nomes de associação. Isso. Né? Mas são sindicatos. Embora a natureza, né, ser sindicato. Isso. Então, nós temos na nossa base alguns, ainda que não sejam poucos, né, no âmbito dos técnicos das universidades, mas entre os docentes isso é muito maior. Entre os docentes, a maior parte são chamadas associações. Inclusive aqui na UFAL, a do FAL é um sindicato, né, mas ainda chama associação. O próprio Andes, a Andes encontrou uma forma híbrida. Para ele não abdicar do nome que já estava conhecido como Andes, Associação Nacional dos Docentes de Ensino Superior, eles acrescentaram o SN no final. Nacional. Andes, Sindicato Nacional. Para ele marcar posicionamento. Porque isso passou também a ser, o Evilás viveu esse processo, mas isso passou a ser também um posicionamento ideológico. Né? Você alterar o nome alterava o símbolo e era toda a disputa que se queria fazer. Nós queremos um sindicato para lutar, para organizar os trabalhadores, para mobilizar. Nossa, foi alterado até a cor. Enquanto tinha gente que lutava, não, vamos permanecer como associação, mas no fundo, parte da disputa era essa. Não queremos fazer essa disputa toda. Nós não achamos que temos que enfrentar, mas achamos que temos que seguir outro caminho. Pra você ter uma ideia, na época da criação do Sintes Real, que hoje é o Sintofal, nós achamos por bem absorver a associação, inclusive registrando no estatuto que aquela sigla ASUFAL era de uso exclusivo do Sintes Real. Porque o grupo dissidente com certeza ia se autopromover através daquela associação. Tanto é que 2 anos depois, ao perder as eleições, eles criaram a TUFAL, mas que não teve o mesmo impacto que a ASUFAL teria. Então muita gente optou por manter o nome da associação absorvendo, como é o caso da SUFAMA na Bahia. Eles, a SUFA Sindical, a ZAVA e tantos outros que eles mantiveram. Sim, como sindicatos são agrupamentos, né, de trabalhadores em luta, tem também os agrupamentos de sindicatos. Né? Pelo que eu vi, tem 2 tipos de agrupamentos. Né? Tem as centrais sindicais e tem as federações. E tem as confederações. Tem as confederações também. Tem, qual a diferença dos 3 tipos? Por exemplo, dentro da estrutura sindical, as federações e as confederações elas eram reconhecidas na estrutura sindical brasileira. Foram reconhecidas pela a Constituição de 88. Mas as centrais sindicais elas ficaram por fora da estrutura. E a partir do momento que as confederações, as federações foram se filiando nessas centrais de trabalhadores, hoje elas estão por dentro da estrutura, já, também. Já estão reconhecidas, hoje elas já são reconhecidas no Brasil. Mas até início do governo Lula, se não me engano, ou foi segundo mandato do Lula, elas estavam por fora da estrutura sindical. Por exemplo, uma federação, ela pode ser filiada a uma central ou uma confederação. já a confederação ela não pode ser filiada a uma federação, ela pode ser filiada a uma central. Então, dentro do sindicalismo, sindicato, associações, sindicato, federações e confederações. Essa era a estrutura. Agora tem as centrais. Então, as centrais, eles admitem a filiação de qualquer entidade, né? No caso, já as federações e confederações, eles têm a ver com o seu ramo, né? Você tem federações e confederações de trabalhadores de agricultura, você tem federação dos trabalhadores de técnicos administrativos, que é a nossa, né? Do ensino superior. E tem a ver ou com a atividade ou com o ramo da produção. Aí depende também de como aquela categoria se organizou nacionalmente, né? E você tem também, no sindicalismo, você sempre tem certas disputas, né? Entidades paralelas que disputam, que reivindicam a representação de determinado setor. Isso se evitou muito no âmbito dos sindicatos de base. É muito raro, às vezes você tem e vai lá e no fim das contas acaba na Justiça do Trabalho para dizer quem é que de fato representa. Mas no âmbito das federações existe. Por exemplo, você pega os petroleiros, existem duas federações que são mais ou menos do mesmo porte. Tem a Federação Nacional e a Federação Unificada dos Petroleiros, ou é que se chama de frente, não sei, que é a FNP e FUP. São duas federações dos petroleiros. O governo, a Petrobras, sentam com as duas. Porque as duas têm um peso significativo para negociar. Às vezes uma puxa uma greve, a outra não, e depois vai ou não, depende daquela greve. Mas de fato é isso. Eu acho que o que diferencia fundamentalmente é que a central é trabalhador, a entidade filia. As federações e confederações normalmente estão, né, representam categorias. E as confederações seriam agrupamentos de federações? Sim. Por exemplo, na área da gente, onde está o nosso sindicato, nós não temos confederações. Nós temos uma federação, sindicatos estaduais de base e associações. Aí, por exemplo, na estrutura brasileira, por exemplo, já o ANES, por exemplo, ele é um sindicato nacional. Então, dentro da educação, nós temos sindicato nacional, federação e sindicatos estaduais. E o SINASEF. E tem confederação se for pegar a educação básica, né? Isso. Na educação básica tem a CNTE, que é uma confederação. Na educação básica, você tem a CNTE, que é uma confederação. Aí, eles parecem que não têm a federação. Não tem federação. Eles têm os sindicatos estaduais e têm a confederação. Eles têm uma estrutura parecida com a gente, que eles também ganharam esse direito, né? Se você pegar o Sinteal, o Sintesial, o Sintofal, eles têm negócio de 5 meses um para o outro. Um é de agosto de 90, o outro, se não me engano, é março ou é abril de 90. Então, o sindicalismo no serviço público, ele ganhou notoriedade a partir da Constituição de 88. Mas eles começaram a nascer mesmo a partir de 90, final de 89, 90, eles começaram a se transformar associações em sindicato ou criar um sindicato e manter a associação ou absorver de alguma maneira. Eles começaram assim. Porque essas questões vão depender de vários fatores, né? Depende da forma como se estrutura a categoria, né? Porque você pega, tem categorias que ela tem em todos os municípios do país, existe aquela categoria. Tem categoria, como professor, por exemplo. Isso. E tem categoria que não. A nossa categoria ela não existe. Então, os sindicatos estaduais são suficientes. Isso. Você não precisa ter sindicato em cada cidade. Né? Isso é uma estrutura que poderia ser um sindicato nacional nosso. Não teria dificuldade em relação a isso. Isso vai depender. Mas outros fatores também vão determinar como é que vai se dar essa organização. Aí a própria legislação vai influenciar. E a própria experiência da categoria, né? Porque isso você também faz opções, né? Houveram disputas políticas que levaram a os técnicos administrativos resolverem se organizar como uma federação, né? Isso tudo. Dentro dessa nossa estrutura, por exemplo, aqui mesmo a gente tem um sindicato de base com o estado todo, mas a gente não tem seção sindical, porque toda a base está dentro da UFAL. Já se a gente tivesse uma segunda universidade, e essa entidade, por exemplo, criada lá, ela podia ser um sindicato independente do nosso, ou ela podia ser uma seção sindical e pedir filiação a gente. Nesse caso, como é a maioria dos sindicatos, por exemplo, vamos pegar como exemplo aqui pertinho, o Pernambuco. Lá eles têm o Sintofep, seção rural, seção federal. E agora eles estão fazendo o Petrolina. que é o de Vale. Então eles têm arrecadações independente, e aí a seção sindical ela deixa 5% para o sindicato, porque, e deixa 5% para a federação, porque aquele sindicato ele tem sede, por exemplo, a sede do sindicato lá, por exemplo, a subsede, por exemplo, eles têm duas sedes lá, né? O rural, por já ser um sindicato, tem, que é a seção sindical do Sintofep, ou seja, o Sintofep é o sindicato do estado, mas todas as duas suas sedes, elas têm o nome de seção sindical. Então, se a Fazugra fosse um sindicato nacional, como é o Andes, por exemplo, a do FAO e o próprio Sintetis FAO aqui, eles são seção do Sinasef e do Andes. Aí a contribuição para esse sindicato ela muda. Em vez de ser 5, como a gente faz para a federação, ela é de 20% do que arrecada. Vai para o sindicato nacional 20%. Ou seja, é diferente também até a contribuição para uma central, para um sindicato nacional, para uma confederação ou para uma federação. Você tem gente, para a federação é 5% que a gente contribui. Já quando a gente era afiliado à CUT, era 6,2%. Me pergunte por que 5% ficava na nacional e 1,2% ficava na estadual. Ou era o contrário. Você tem uma ideia, a Fazubra hoje não é afiliada a nenhuma central brasileira. Mas é filiada à CEA, Central de Educadores Americanos. E tem mais uma outra que ela é filiada lá, que eu não sei nem o que é aquilo. A CUT nós derrubamos, mas a CUTUA, né? Mas a CUT a gente conseguiu derrubar, mas essa aí a gente nem ligou, né? Deixou pra lá, porque não tem uma influência direta na gente. E sobre correntes sindicais? O que são exatamente? Porque me parecem como se fossem partidos, né? Que disputam espaços dentro, das estruturas, né? Dentro do sindicalismo. Na realidade, uma federação como a CUT, uma central como a CUT, ela tem algumas correntes que elas são oriundas dentro dos partidos. E isso acaba interferindo também, essas correntes, no poder que tem dentro do sindicato. Elas são sempre oriundas de partidos ou geralmente são, mas não necessariamente? Não, elas necessariamente não. Por exemplo, a gente tem aqui uma corrente chamada o MLC. Ele se identifica como um movimento, né? Ao mesmo tempo como uma tendência, mas eles não são filiados, não estão dentro do partido político, porque o partido político do qual eles estão ligados não é um partido legalizado, que é o PCE. Eles estão dentro do partido, mas que não está ainda. Mas que não está legalizado. Mas no fundo, quando a gente vê os cruzamentos deles aí, eles acabam militando dentro da CUT. Eu já percebi isso há muito tempo. Né? Assim, as correntes, é porque assim, em geral, os trabalhadores, dentro da mesma categoria, eles são heterogêneos. Né? Isso. Então existem ideias diferentes. E no âmbito de uma disputa política, né, um congresso ele é uma disputa política, isso vai refletir uma disputa de ideias diferentes. E para você fazer isso de forma eficiente, você precisa se organizar com outras pessoas. Né? Você precisa juntar as pessoas, criar coletivos, né, que pode se transformar em uma corrente, pode se chamar movimento, pode se chamar o que você quiser. Agrupamentos ideológicos que defendem determinadas ideias. A participação de militantes organizados em partidos é inevitável nesse processo, porque os militantes eles são parte das categorias, são parte da classe trabalhadora e levam as suas ideias. Né? Podem contribuir na medida em que eles trazem uma perspectiva mais geral, de uma política geral para a sociedade, né? De uma perspectiva de disputa pelo poder mais amplo. Isso é importante. Pode ser ruim na medida em que você cria uma situação de hegemonismo, em que você impõe, normalmente por métodos não democráticos, uma determinada opinião. Que eles dizem que é. Contra outros. Né? É um debate que a gente tem que ter. Primeiro, a gente tem que entender que existe uma dimensão, por assim dizer, natural. Né? Pela heterogeneidade das pessoas, das experiências, são diferentes. A gente está numa federação que tem sindicatos do Iapoca ao Chuí, todas as regiões do país. As experiências são distintas, então vamos chegar com ideias, visões diferentes no Congresso. As disputas vão acontecer e as tendências, as correntes, o que quiser chamar, vão ser formadas. né? É, a relação partido e sindicatos perpassa por isso, né? É uma relação delicada, mas é uma relação que tem que se enfrentar esse debate, porque de um lado você tem os próprios trabalhadores muitas vezes confusos em relação a isso, porque não entende tamanha disputa, né? Não entende. Recentemente, agora, ontem, né? Greve dos metroviários contra a privatização de duas linhas do metrô. A fala do secretário lá, do governo, primeira coisa que ele fala, essa é uma greve política. Por quê? Ele quer dizer que é ilegítimo os trabalhadores fazerem uma greve política. Não que essa fosse, mas ainda que fosse, é ilegítimo os trabalhadores fazer. Então, nesse mesmo raciocínio, seria ilegítimo os partidos, a partir dos seus militantes, que são parte dos trabalhadores e das categorias, disputarem suas ideias, né? Mas por que isso é ilegítimo? Na verdade, não tem nada ilegítimo. Na verdade, é uma forma de você tentar fazer com que os trabalhadores não se organizem mais. Porque os sindicatos, eles são fundamentais para a luta dos trabalhadores econômica, mas ele também tem um limite. Porque o sindicato, ele organiza os trabalhadores por categoria. Mas a gente não governa a sociedade por categoria, né? A sociedade, ela vai envolver as diversas categorias. Então, para a gente ter projetos mais amplos, que inclusive influenciam diretamente nas conquistas das categorias especificamente, é preciso você ter projeto político, né? E quem tem projeto político normalmente são os partidos. E isso aí sendo feito de forma democrática e de forma junto às bases, dialogando, isso não tem nenhum problema, né? Voltando, é problemático quando você... E aí a gente viu esse processo na CUT, a gente viu esse processo na história em vários outros lugares também. No governo fora, do PT... Que é quando você transforma as entidades e os movimentos em correios de transmissão do seu pensamento político. Aí não é legítimo. Uma coisa é você disputar uma determinada ideia na categoria, no Congresso e na Assembleia. Você disputou, você venceu, a categoria vai fazer aquilo. Outra coisa é você se utilizar de todos os artifícios possíveis para estabelecer o que a gente chama de hegemonismo, né? Aquilo pode até parecer democrático. Normalmente até parece. Aí eu já não acho que seja, mas é outra coisa. Mas impõe uma determinada ideia. Centralismo democrático a gente faz aqui no sindicato também, em alguma medida. A gente discute, ideias diferentes são apresentadas, a maioria vota e a gente faz o que a maioria decidiu. Isso não, é isso que eu estou dizendo. Chega um momento que a gente cansa da discussão e bota em votação e pronto. Passou por um voto, beleza, foi democrático? Foi. A discussão não foi para canto nenhum e a gente decidiu no voto. Mas, olha, eu acho que essa relação com os partidos políticos e as tendências têm papel fundamental. Não tem como você ter uma formação, né, dentro do sindicato e você é militante de um partido político que em algum momento isso não apareça. Eu acho que o caminho de volta, quando ele vem de lá para cá, eu acho que, vindo pelo militante, eu acho que até... a gente consegue dialogar. Agora, na hora que esse militante se transforma um parlamentar, se transforma alguém que vai executar alguma coisa, até um diretor de alguma coisa, essa relação se torna ruim, né? Ela se torna aquilo que a gente discutiu olho no olho, de repente o cara quer que a gente defenda ele nas ideias que muitas vezes não comunga com aquilo. Não a ideia em si, mas a forma como ele está encaminhando. E isso, às vezes, traz alguns contratempos, não resta tudo. Mas eu acho saudável essa questão da militância. E eu digo também uma coisa que eu digo muito. Se a federação hoje não fosse do jeito que ela é, ela não andava, ela não sobrevivia. Porque nós podemos ter ideia 100% diferente, um no extremo norte, mas se o assunto é greve, organização dos trabalhadores, em algum momento a gente vai amanhecer o dia... tentando levar o melhor para a categoria decidir. Mas muitas vezes esse bolo que está lá é maior, muitas vezes, do que aquilo que a gente acordou, né? Que a gente discutiu, que a gente acordou. Não, que a gente discutiu que era o melhor caminho a ser seguido. Não vamos falar de acordo aqui. E muitas vezes a categoria retrocede. E isso é importante para a gente, é legítimo, é uma maneira de sobreviver. A federação, ela é assim, ela tem uma direção onde se tiver cinco... vamos nem falar tendência, ideologias políticas colocadas ali, e eu ou o Davi somos minoria dentro daquela lei. Se a gente não chegar para uma reunião de direção, não vai acontecer. Agora, depois de estar instalada a reunião, é o que o Davi disse, Por exemplo, muitas vezes a gente não chega a um denominador, vai para o voto e, às vezes, por um voto, a gente consegue levar, né, aquilo que muitas vezes eu brinquei que era centralismo democrático, e acaba sendo, não deixa de ser, porque você estancou todos os momentos de articulação. E o voto acaba sendo a melhor maneira, e muita gente vota contra ou a favor, e ainda tem as abstenções, né? Ainda tem os mais radicais. Então eu acho isso saudável no movimento, a gente aprende muito com isso. Só não aprende quem tem a sua ideia e quer que ela passe a todo custo. Mas eu acho que em algum momento você cede aqui, cede ali, e muitas vezes isso chega bem filtrado para a categoria, até mais leve para ela entender, né? E aquilo que era uma disputa ferrenha, às vezes chega mais flexível. Agora tem cara que é tão teimoso que vota contra aqui, foi vencido e chega lá e ele faz tudo o contrário, né, do que foi decidido aqui. Então isso às vezes traz algumas complicações. Eu acho que a militância política, ela é uma formação importante, como é qualquer outra formação que você passe enquanto humano, né? Eu acho que a formação da gente, ela é diariamente. Só quem acha que sabe tudo é que nunca está disposto a ouvir um pouco, às vezes de um mais velho, às vezes de um mais novo, né? E eu acho que isso é importante, é querer aprender a cada dia. E eu digo uma coisa sempre, nenhuma greve ou nenhum movimento é igual ao outro, porque a conjuntura sempre tem mudanças que você precisa mapear, acompanhar e ver a melhor forma de atuar. Você entra numa greve hoje, você tem uma conjuntura. Daqui a um mês ela pode estar totalmente diferente. Mas uma coisa importante, essas discussões dentro dos coletivos e dentro das correntes, muitas vezes alguns políticos que têm proximidade, são oriunda do movimento sindical, eles conseguem entender e articular bem isso no Congresso Nacional, nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas. Já tem outros que não. Se o meu é defender isso aqui, eu esqueço o trabalhador que está lá. Mas muitas vezes você tem que fazer essa ponte e ser o mediador. Então, nesse ponto, a gente tem uns entraves que eu acho que a gente não vai resolver nunca. É, um parlamentar de esquerda, né, o mínimo que ele tem que fazer é colocar o seu mandato a serviço do movimento dos trabalhadores, e não o contrário, né? E fazer, quando a gente fala movimento trabalhador, está falando da população em geral, né? Todo mundo é trabalhador. Muitos querem o inverso, né? Quer fazer com que aqueles movimentos estejam a serviço dos seus mandatos. Seja manipulado, que é o problema. A conversa continua no próximo episódio do Politicast.